A emissão de Variados 25 por aqui na Radar tem algumas características diferentes. Menos presença verbal, mais música colada, alguns jingles, enfim, um registro que poderíamos chamar digital, ou pelo menos mais digital do que é habitualmente por aqui na Radar entre as 23 e 1 da manhã, para quem está em boas férias. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. E então, Caipi. Sapo Bacardi. Caipi com Bacardi. A melhor caipi deste verão. Check it out. I never love nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sound. happy by his girl. With no regard for form, you're such a brute. You had a ready elbow for the girls you hate, you just don't know. You had me, cause you thought I was cute. You can't spend it all. Yes, I'm sure you're right. Yeah, I'm sure you're right. Yes, I'm sure you're right. But we could spend the night together. You tell me, God, my heart, how much it hurts. No doubt you hurt my feelings. I need to give and I'll be kneeling. But I'm telling myself that it's gonna be worth it. Yeah.

steady sun shining on me. Just having fun, jumping, laughing. Tira Linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. C. C. Cães. O meu cão era um canis meio vadio, defeitio tão atravessado como a raça. Mordeu toda a gente em casa e na vila. Havia mesmo a profissão a meio tempo do que se dizia mordido pelo meu cão e que pedia indenização e acabava num contrato modesto. Outras vezes, prendiam-no para o dar por desaparecido e receberem alvíceras. Era o bicho mais briguento e caprichoso que já vi. E nas noites de lua, entrava nos lameirais do rio com popeia nos banhos de leite. Ou refocilava nas carcaças das gaivotas com expansões de riso homérico. Eu que o diga. A Ilflosa tinha um cão bácia que engordou e reluzia como o barro de bisalhães. Esperava-me à porta, no Campo Alegre, e tinha um ar um pouco depreciativo. Pensei sempre que ele me achava tola. Nunca me ladrou, nem abanou a cauda quando me via. Acho que não dignava informar-se a meu respeito, porque nem sequer farejava os meus sapatos. Os gordos, em geral, são confiantes e não fazem muitas perguntas. Sentava-se na sala, ouvia um pouco as nossas conversas e depois ia-se embora. Era um cético com boas maneiras, o que de facto é bastante raro. Augustina Bessa Luís, na primeira pessoa. Dicionário imperfeito. Com este volume, inicia a Guimarães Editores a publicação da Ópera Omnia, de Augustina Bessa Luís. Outros volumes se seguirão, outras leituras acontecerão aqui na Radar. Atira Linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Yetel, Kaipi. Sapo Bacardi. Kaipi com Bacardi. A melhor Kaipi deste verão. SOS Radar. Uma música apenas capaz de refrescar corações, abrir sorrisos ou simplesmente dar um salto no tempo. SOS Radar. Save our souls. confiance, ma confiance, mon souffle et mon innocence. Le bus des journées entières, ton numéro, ma mémoire, le sommeil, ma foi, mon portefeuille. Avec tout mon argent, donne le métro. Ma voix, les peu de choses qui me restent, que je ne peux pas oublier.

something to wear on your sleeve of sleeves, I swear. You're just a feathery woman. Carry a blindfolded man through the streets. Shower.

me home, that is your love. Come and attack me, it's not gonna hurt. Find me, deny me, for fear and a girl. Let's make a living, see that from above. É a companhia habitual de Viriato 25 aqui na Radar. Não sem algumas diferenças em relação ao que é o nosso dia-a-dia ou noite após noite na pontinha da antena Radar. She said, call me now, baby, I come up running. She said, call me now, baby. If you'd call me now, baby, I'd come retreat, retreat, I've fallen at the low tide. Oh, retreat, retreat, meet me by the And watch the clouds move away.

amarrão sem te agarrar. Nem macaco na selva, braços na árvore vais-te pendurar. Confias no balanço para te levar a um sítio mais alto, onde a fruta madura espera. Cicabana, você, decore e molho, pode ir. Another word except to say I'm sorry to you, baby.